ganha vida. Não é luz que ilumina, não é minha poesia. Vou estar ready pra construir minha mãe. Plano que levar pra minha ilha. Tô bom, volta na prainha. Alguma boa e bonita. Já ganha peito pra construir o país. Momentos bons vêm e vão. E as coisas são como são. Caidinho por ti, nunca tem noção. Como não, plena, plena, minha menina, plena, bota matar minha coração. Da ponta desvia. Já tem tempo, tá correndo atrás. Nana, vou em a vitamina. Bota bom, fortifica. Bom, melanina, tá brilha. Na realidade, me já vou mudar. E é tão bom, é tão bom, é tão bom. É tão bom. Bota matar minha coração. Plena, plena, minha menina. Plena. Jogar vinho ao banco, levanta mais cash. Todo fresh, fala o outro que se proteger. Exercita a mente enquanto o meu salário cresce. Bom, bom, bom, sai na bom treino, curti que tá meio atrevida. Sabe nossa mura, sabe mais bem, sai na vida. Esquece se passar, o meu futuro só tá brilha. Hoje em casa esquece, mantalha pela prainha. Pego a caneta do retrato, faço esboço. Trato detalhado como se fosse o teu corpo. Enquanto ela samba, vejo que essa dá-me fogo. Curti da vibe dela, pra semana tudo novo. Bom, bom, bom, sai na bom treino, curti que tá meio atrevida. Sabe nessa pura, sabe mames de na vida. Que se se passaram pro futuro só tá brilha. Hoje em cada esquece, manda leva pela prainha. Plena, plena, minha menina. Plena, bota matar minha coração. Plena, plena, forte menina. Plena, bota matar minha coração. Aonde eu devo começar? Agora give it to you. Procurando teus pais. Aonde eu posso me encaixar? Que eu tiro peça por peça. Tira, tira, tira. Que dá um sentido à nossa história. E a partir de hoje será para sempre. Só nós dois. Solta ela sempre tenta me atentar. Desenha, prendi na teia dela. Achou o teu gelo poder de congelar. Com isso de um nome, o coração de ouro. Não é que eu não queira mais. Nós dois, nós dois, nós dois, nós dois, nós dois, nós dois, nós dois, nós dois, nós dois, ligado pra mim quando o atração torna-se love. Quero dizer que faz me sentir composto. Espero pela tua voz quando toco uma porta. Consigo te carregar até de manhã. Quieres verme más y que también te debo olvidar. Y tienes un nuevo amor que te va mucho mejor. Que no sientes nada por mí, que vives tu vida feliz. Pero no te creo, yo sé que es mentira. Coincidência, amor. Eu sozinho e você só.

vem comigo ficar. Esse olhar, andar provocante, não quero saber. Vou atrás dela, está caliente, está. Também dá comigo ouvir a festa, ninguém me tira. Anda, vem pra cá. Também dá comigo ouvir a festa, está muito gira. Nesses palavras a dama no compasso. Tão querido só pra mim, menina, viu uma dama assim. Esta festa tá bonita, quem está nem aderida. Cê quer ver o que é bom, DJ? Põe o som, com. O pipo está louco, os olhos em ti. A mexer esse corpo, menina, eu nunca vi. És dona da festa, és dona de mim. A festa assim não acaba, a festa assim não tem fim. Ninguém me tira. Anda, vem pra cá. Lambada, tudo não ouvir. A festa está muito gira.

dias assim. Mas eu sinto que tu nunca quiseste estar. Eu já te dei o meu mundo, mas tu não fizeste girar. Sim, eu já fiz de tudo, mas tu escolheste passar. Então vai, ai, ai. Esteja tudo bem por aí. Ai, hoje foi um bocadinho uma emissão diferente e especial, sem poder falar, sem poder conversar com vocês. Mas pronto, para a próxima será melhor. Há coisas que têm que ser feitas e não se pode esperar. Vamos continuar com o Johnny Abreu. Vem cá, paixão. O teu sorriso ilumina a vida que eu sinto. Sempre quis.

faz crer. Lá se foram estas duas horas. Passaram a correr e passaram devagarinho. Foi assim uma mistura dos dois. Espero que tenham gostado e que tenham ficado bem na minha presença. Continuem a escutar a Rádio Arcansa 96.2. Quanto a mim, desejo-vos uma ótima noite, um bom apetite para quem está à mesa. Um beijo, já que um forte abraço e até para a semana. Sheriff no ataque, bola para o Uzbek Yakshiboev, foi desarmado. O Braga recupera a primeira de Al-Muzrati, deu para Ricardo Horta, meia esquerda invade o meio campo contrário, faz a marcação de dois adversários, ainda o Horta foge bem para o meio, tem o brasileiro Bruno Filipe a acusá-lo. Horta soltou para Castro, Castro para, para Yuri Medeiros, pé canhoto, é mágico aquele pé, combina com Ricardo Horta, Yuri Medeiros pode rematar, atirou fraco ao lado do poste esquerdo da baliza do guarda-redes Atanasiadis. Ataque do Braga com mais um remate de Yuri Medeiros. Tem tentado, não se pode dizer o contrário.